tem patrão. Tem patrão. Tá te telando, tá te filmando. Ei patrão, ei patrão. Tá te telando, tá te filmando. Ei patrão, cê quer que eu faça segurança? Tá te telando, tá te filmando. Ei patrão, cê quer que eu faça segurança? Tá te telando, tá te filmando. Eu tô de cima, telando o movimento. Qualquer descuido é aquilo, eu tô pronto pro arrebento. Minha função é não deixar passar batido. 357, armamento pra explodir cabrito. Daqui avisto e fico castelando. O back tá na mente, assim vou relaxando. Aciono os Nextel, ligo os mano 04. Aí firma que tá tudo agilizado. Tá tudo certo, tá tudo combinado. Zé Povinho atravessou, leva tiro, vai pro saco. Programado pra matar, pra sentar o dedo. Periculoso, astucioso, desconhece o medo. O pesadelo das ruas da periferia. Atitude tem de sobra, ponta firme, correria. Se tá na mira, já era, um abraço. É zica pro sistema, no morro, mais um soldado. Ei patrão, cê quer que eu faça segurança? Tá te telando, tá te filmando. Ei patrão, cê quer que eu faça segurança? Tá te telando, tá te filmando. Ei patrão, cê quer que eu faça segurança? Tá te telando, tá te filmando. Ei patrão, cê quer que eu faça segurança? Tá te telando, tá te filmando. O que tem a Molotov no cenário, nós atua. Avisa pra esses cu que os bandidos tá na rua. Desbaratinado, a cena tá de louco. Moscou na quebrada, Holy Ponte vai no coco. Ei, patrão, liga nós, cê tá ligado. Se é pra cobrar falha de comédia atrasalado. Ei, patrão, cê quer que eu faça segurança? Visouro sem asa, rasga a cara de pilantra. Ei, patrão, tu quer que eu faça segurança? No desbaratino, quadrada vai estralar. Alguma coisa acontece na minha quebrada. Alguma coisa acontece, eu sei que é lá em casa. Com mau pressentimento, um aperto no peito. Tô na Ceilândia Norte, acho que vou pegar o beco. Altos suspeitos no gueto, recanto meu endereço. Com uns acertos a ser feito, se precisar sento o dedo. Falsos amigos eu tenho, pilantragem não falta. De olho no meu sucesso, falsa amizades é foda. Toda hora é hora, pra quem é correria. Peço pro meu salvador, proteja meu filho e minha filha dos malucos. Ponta firme que daqui na sobrevive. Que daqui na sobrevive. Ei patrão, cê quer que eu faça segurança? Tá te telando, tá te filmando. Ei patrão, cê quer que eu faça segurança? Tá te telando, tá te filmando. Ei patrão, cê quer que eu faça segurança? Tá te telando, tá te filmando. Ei patrão, cê quer que eu faça segurança? Tá te telando, tá te filmando. Coragem é mato e o cheiro é cabuloso. Circuita pros novinhos que a gente vai descer o morro. Tão te telando, te filmando aí patrão. Não pode deixar brecha porque os capa é de plantão. É normal ter bom status na sua quebra. Não é deixar cabris cantar de galo na aquarela. Aí neguinho, você viu essa ideia? Avisa os cururu que a gente posa nessa terra. Kevin, atrapalhar o nosso esquema nessa época. Época, as armas tá de cima, com certeza vai dar merda. A segurança é nós que tá só pra somar. Recanto é cabuloso, veja só. De vagabundo com a mente alucinada. Um 508 Taubaté, nossa casa. É o HS, o coquetel, o Molotov. Só na segurança dos patrão, que é do corre. Ei patrão, cê quer que eu faça segurança? Tá te telando, tá te filmando. Ei patrão, cê quer que eu faça segurança? Tá te telando, tá te filmando. Ei patrão, cê quer que eu faça segurança? Tá te telando, tá te filmando. Ei patrão, cê quer que eu faça segurança? Tá te telando, tá te filmando.